19º volume da obra. Ontem era Brasil, animal inconsciente. Hoje, Brasil, racional consciente. Hoje, todos cientes do porquê viviam assim e sabendo que estavam submetidos a uma lapidação. Tudo isto foi muito bom para a lapidação do animal. E hoje, aí na Terra, a fase de recuperação do animal racional. Todos sendo cientes do porquê que viviam como animal racional e do porquê que vão viver como aparelho racional. Viver como aparelho racional é saber viver, é saber por que vivem. Mas, como viviam, como animal racional, é não saber o porquê que viviam como animal. Então, vivendo como animal, tinham que viver mal. E por viver mal, tinham que multiplicar o mal. Daí, as multiplicações das confusões sempre. Todos confusos na indecisão de tudo, na desconfiança de tudo, na experiência de tudo, na pesquisa de tudo, experimentando para acertar aparentemente ou não, vivendo crepusculosamente neste panteão de angústias, de aborrecimentos, tormentos e contrariedades. Então, nunca que poderiam encontrar a paz verdadeira, e sim a paz aparente. E por isso, em paz hoje, guerreando amanhã. Assim, sempre foi a vida do animal racional nesta categoria inconsciente, sem saber o porquê que assim ficaram nessas condições, que parecia que não tinha solução. Parecia que a vida se resumia nisto mesmo, porque esqueciam as modificações de fases e as transformações de tudo. Porque tudo se transforma, tudo se modifica. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, e depois outra. Agora está aí em suas mãos o maior tesouro universal. E assim, hoje, com a fase racional, o Brasil sendo o berço da paz, da fraternidade e do amor universal. Porque nasceu no Brasil a cultura racional. Nasceu no Brasil a imunização racional. Nasceu no Brasil o conhecimento de paz, amor e fraternidade universal. Nasceu no Brasil a solução de todos e a solução do mundo e a fraternidade universal. Nasceu no Brasil a solução de todos e a solução do mundo de matéria, a solução de onde todos vieram, como vieram e para onde todos vão, que é o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Nasceu no Brasil a concórdia universal. Nasceu no Brasil o conhecimento da fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Nasceu no Brasil a solução da vida da matéria. Nasceu no Brasil a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Nasceu no Brasil a descoberta do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional. Nasceu no Brasil o princípio desse mundo e o fim do mesmo. Nasceu no Brasil o conhecimento da verdadeira gênese do universo. Nasceu no Brasil a verdadeira cultura racional. Nasceu no Brasil o conhecimento do verdadeiro equilíbrio de todos universalmente. Nasceu no Brasil tudo de belo, de bom, de lindo, de sublime para o universo. Nasceu no Brasil o conhecimento racional. Nasceu no Brasil, como todos vão ficar ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Nasceu no Brasil o conhecimento de como todos vão ter contato com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Nasceu no Brasil a solução do universo, a solução do sofrimento, a solução dos tormentos, a solução de todas as ruínas. Nasceu no Brasil o verdadeiro equilíbrio racional. Enfim, o universo de parabéns com o conhecimento de cultura racional, conhecimento do verdadeiro equilíbrio dos povos. E assim, hoje, todos alegres, felizes e contentes universalmente, por nascer no Brasil a solução deste mundo encantado, a solução desta vida de matéria que ninguém sabia o porquê dela. Nasceu no Brasil o princípio desse mundo e o fim dele. E assim, o Brasil, sendo o berço da verdadeira felicidade, da verdadeira paz, do verdadeiro amor e fraternidade de todos universalmente. Nasceu no Brasil o conhecimento de união fraternal dos povos, dentro da fase racional, a fase consciente, a fase positiva, a fase que não há sofrimento, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Nasceu no Brasil o desencanto deste mundo de matéria. Nasceu no Brasil a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. Como nasceu no Brasil a abolição da morte, porque na fase racional não há morte. Saem desta vida provisória de matéria e continuam a vida no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, o Brasil, sendo o celeiro, o verdadeiro celeiro do universo, o povo senhor da maior cultura universal, a cultura racional. Então, o Brasil, o verdadeiro berço da paz, do amor e da fraternidade universal. Nasceu no Brasil a luz racional. Nasceu no Brasil a confraternização dos povos racionalmente. Todos se entendendo, todos se compreendendo para o resto da vida, por todos serem orientados pelo mundo racional, por todos receberem todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio na vida. Nasceu no Brasil a fase consciente, a fase positiva. Nasceu no Brasil a vidência racional, onde todos vão obter a vidência do seu verdadeiro mundo de origem, que é do seu verdadeiro natural de aparelho racional. E com a vidência racional, vendo tudo quanto é de racional. Então, nasceu no Brasil o tudo do universo, o tudo do mundo, o que o mundo estava necessitando, isto é, conhecer o seu verdadeiro mundo de origem e retornar ao seu mundo verdadeiro. Hoje, todos fraternalmente vivendo com a paz na mente, com a tranquilidade no íntimo e com o maior equilíbrio em frente, todos dominados pelas orientações do seu verdadeiro mundo de origem. Agora, tudo dando certo na vida de todos, e daí a multiplicação do progresso racional, do progresso consciente, do progresso positivo, por todos serem orientados racionalmente, e tudo dando certo na vida de todos. Tudo se multiplicando de bem, de belo, de lindo, de sublime, e todos fazendo uma grande diferença, como do preto para o branco, pelo equilíbrio racional existente na mente de todos. E assim, o Brasil sendo o ponto máximo de cultura racional. O Brasil se colocando na maior supremacia racional, de um ponto mais culminante da vida terrena, por o Brasil ser o primeiro, o pioneiro do conhecimento do mundo racional, do conhecimento de cultura racional. Então, no Brasil, está tudo de belo, tudo de bom, tudo de sublime, tudo de lindo, o esplendor dos esplendores, por tudo ser racional. O Brasil, primeiro ponto de riqueza angelical, por nascer no Brasil, a cultura racional, a supremacia da cultura do animal racional. Sim, porque a cultura racional é a cultura consciente, positiva, e a cultura do animal racional é a cultura inconsciente e negativa. Então, nasceu no Brasil a supremacia, a cultura racional, a cultura suprema do mundo racional, do mundo da verdadeira origem do aparelho racional. Então, sendo o Brasil o primeiro país a ter conhecimento da imunização racional. Vejam que lindeza, que grandeza, que lindeza angelical. Nascer no Brasil o conhecimento mais puro, o puro dos puros, por ser do mundo racional. E assim, o Brasil se colocando num ponto mais elevado em tudo, por nascer no Brasil o equilíbrio do universo, o equilíbrio do aparelho racional. E assim, no Brasil, a vida já é racional, por estar aí o conhecimento de cultura racional. O Brasil é a fonte de cultura racional. É o pedaço do mundo mais iluminado racionalmente. E por ser mais iluminado, mais equilibrado. E por ser mais equilibrado, menos sofredor. E por ser menos sofredor, o seu povo vive com amor. Quem vive com amor, vive em paz, e quem vive em paz, vive racionalmente. Então, o Brasil é o berço do maior tesouro do mundo, o tesouro racional, a maior alegria do universo, a cultura racional. E assim, hoje, todos entrando em forma racional, por estar aí a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Muitos, no princípio, tiveram as suas dúvidas e hoje estão vendo que perderam tempo, porque não há o que duvidar daquilo que não se conhece. Mas o animal é assim mesmo, duvida de tudo que não conhece, tem medo de tudo que não conhece, desconfia de tudo que não conhece e até que conheça, já sofreu muito. O Brasil hoje é iluminado pela luz racional, noite e dia, dia e noite, orientando todos racionalmente. O mundo chegou na sua fase final, porque tudo que tem princípio tem fim. E tinha que chegar o seu fim. O seu princípio foi racional e o fim também será racional, como estão vendo, como já sabem e como já conhecem. Então, o mundo hoje está respirando o fluido racional ou energia racional. Daí cessando todos os males do corpo e todos os males da vida, por tudo ser racional, por estarem dentro da fase racional. Hoje só se fala em racional. Hoje só se fala no mundo racional. Hoje olham cá para cima e dizem: é verdade, viemos de lá de cima. E agora todos subindo para o seu verdadeiro mundo de origem, subindo tão naturalmente, sem abalo de espécie alguma, por tudo ser racional, pelo movimento ser todo racional. Então, o mundo entrou na última fase de sua existência, a fase racional, a fase do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, o pensamento é só racional, as aspirações são somente racionais, a imaginação é somente racional. E por assim ser, tudo dando certo na vida de todos. A vida racional é uma vida pura, limpa e perfeita, por ser racional. Não que vão ficar puros, limpos e perfeitos na vida da matéria, mas com o equilíbrio correspondente à pureza, aos puros, limpos e perfeitos, por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Racional quer dizer pureza, quer dizer equilíbrio universal, quer dizer paz, amor e fraternidade racional. E assim, o Brasil, com o maior tesouro universal, a cultura racional, a cultura do mundo racional, do verdadeiro mundo do aparelho racional, todos recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio, equilíbrio este, racional, por todos serem orientados racionalmente. A vida hoje é bela, é linda, por ser tudo racional. E assim, ontem, era Brasil animal inconsciente. E hoje é Brasil racional consciente. Hoje, tudo se positiva pelo equilíbrio racional. Todos equilibrados racionalmente. Veja como tu já mudaste tanto. E ainda muito mais vais mudar. E assim, tudo na vida de todos. Agora, vejam como com o tempo a humanidade toda vai ficar. Todos equilibrados racionalmente. Então aí, nascendo a paz, a fraternidade, o amor universal racional. Racional quer dizer o amor puro, a fraternidade pura, a paz verdadeira, a paz consciente, o amor consciente, a fraternidade consciente e positiva. E assim, vejam como todos vão ficar equilibrados racionalmente, como tu que estás lendo aí, como tu que já estás bem diferente, que mudaste como do preto para o branco, o que tu eras e o que tu és. Hoje te admiras. É verdade. Como é que eu mudei tanto sem sentir, tão naturalmente? E assim são todos. Serão todos daí, nascendo equilíbrio racional em todos. Todos sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e tudo se multiplicando de bem. Daí, cessando os males do corpo e os males da vida. A vida da Terra se tornando um verdadeiro paraíso racional. E assim, Brasil, Brasil, Brasil racional, Brasil, Brasil, Brasil consciente, todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e tudo dando certo na vida de todos. Por tudo dar certo, vindo o prolongamento dos anos de vida, todos vivendo felizes, contentes e alegres para sempre. Mas, para você mudar mais outro tanto que você mudou, é preciso ler e reler, ler sempre, para ficar ligado ao mundo racional. E daí, receber todas as orientações precisas para seu bom equilíbrio e o bom andamento da vida. Então, agora, a vida é racional. O Brasil é racional. Não é mais Brasil animal racional. Era Brasil animal racional quando estava na fase de animal racional, a fase inconsciente, a fase turbulenta, a fase do desequilíbrio, porque o animal não tem equilíbrio, por isso é animal. O animal é desequilibrado sempre, por ser animal. E daí a razão da multiplicação do desequilíbrio universal, por estar na categoria de animal racional. Agora, não é mais animal, e sim Brasil racional. Racional quer dizer puro, limpo e perfeito, mas não na matéria, e sim no equilíbrio, por todos serem orientados pelos puros do mundo racional. A orientação é pura, limpa e perfeita. Não confunda, pensando que na matéria há pureza. A matéria é cheia de defeitos, por ser matéria, por ser um ser de origem do mal. E por ser de origem do mal, por si mesmo se destrói, por si mesmo se acaba, por si mesmo se arruína, porque é de origem do mal. E assim, hoje, o Brasil é a maior nação do universo, por ser Brasil racional, o berço da paz, de amor e da fraternidade universal. Então, Brasil racional. E assim todos vivendo e sabendo por que estão vivendo nestas condições. Brasil racional, porque no Brasil nasceu a imunização racional. No Brasil nasceu a paz universal, a concórdia universal, o celeiro do bem, da paz, do amor e da fraternidade racional universalmente. Brasil, o berço do tesouro racional, o primeiro país a ser iluminado pela luz racional, pela luz do mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação racional. E assim está iluminado noite, dia e dia e noite. Por isso agora é Brasil racional, Brasil consciente, Brasil positivo, Brasil para frente, Brasil racionalmente. Antes era Brasil animal racional, e agora na fase racional, Brasil racional. Agora tudo de bom, de belo, de sublime na vida de todos, por todos estarem vivendo racionalmente, conhecendo a razão do seu ser assim ser, e a razão de todos os seres assim ser como são, sabendo como deixar de assim ser e serem o que eram no seu verdadeiro mundo de origem, racionais puros, limpos e perfeitos. Hoje, cientes e sabedores do porquê desta passagem tormentosa na vida dos tormentos, que é a vida da matéria. Hoje, não são mais engasgados. Engasgados é quando estavam na fase de animal racional, que não sabiam de onde vieram e muito menos para onde iam. E assim está aí a fase mais brilhante, a fase racional, que nasceu no Brasil, o Brasil racional. E assim, o Brasil sempre foi um país espiritual, um país, um povo ordeiro, que sempre se conservou calmo, indiferente às coisas desagradáveis. Por isso tinha que nascer no Brasil a bênção de Deus, a bênção divina. Como está aí, Brasil racional. Como está aí, o Brasil ligado ao mundo racional, ao seu verdadeiro mundo de origem, e sendo o pioneiro da imunização racional. No Brasil, nasceu o desencanto do universo, o desencanto do mundo e o desencanto de todos. Desencanto quer dizer, desencantou-se, salvou-se. Então, no Brasil está tudo de belo, de lindo, de bom, de dócil, de sublime, por nascer no Brasil a imunização racional, a paz racional, a fraternidade racional, o equilíbrio racional, enfim, o mundo racional. São feitas estas referências todas sobre o Brasil, porque o Brasil foi o país escolhido pelo racional superior para que nele nascesse a redenção universal por meio do conhecimento de cultura racional. Então está aí, em mãos de todos, a imunização racional, que nasceu no Brasil racional. Não Brasil animal racional, e sim Brasil racional. Brasil consciente, Brasil positivo, Brasil para frente, racionalmente. Então, salve o Brasil racionalmente. A terra conhecida pelos bichos, a terra dos macaquitos, dos macacos. Tudo isso dito pelos fariseus, tudo isso inventado por terem olho grande no Brasil, terem inveja do Brasil. O Brasil sempre foi um país invejado, por isso, cobiçado por todos. Olhem as guerras do passado, quantos quiseram passar as mãos no Brasil? O Brasil sempre foi muito cobiçado, muito invejado e difamado pelos fariseus, que não podiam passar a mão. Então, falavam o que bem entendiam. Olhem as guerras do passado, os que queriam passar a mão no Brasil. Foram muitas as lutas para expulsar os inimigos, os ambiciosos, os gananciosos. Mas o Brasil venceu, por ser Brasil racional, e sempre vencendo. Agora, então, não se fala. Sendo o berço da cultura racional, elevou-se o seu conceito de pureza. Um povo bom, uma raça boa. Pureza, sim. Racional é uma coisa pura, limpa e perfeita. Então, no Brasil, nasceu o equilíbrio universal, o bem de todos, a paz de todos e a felicidade verdadeira de todos, racional. Brasil, fonte de todas as riquezas naturais e espirituais. Então, nasceu no Brasil o maior tesouro universal, a cultura racional, o ponto mais elevado universalmente. O Brasil, há tempos, parecia um país atrasado, mas nunca foi atrasado, porque o seu povo sempre foi muito inteligente, um povo bom e inteligente. Mas os fariseus, os ambiciosos, sempre criaram defeitos. E hoje, sentindo o peso da cultura racional, todos abaixando as cristas para o Brasil racional. E que remédio! Hoje, a música no Brasil é racional. Só se dança uma coisa só, uma música só, racional. Todos ligados ao mundo racional, sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem. E daí, tudo dando certo na vida de todos.